Alô? Qual é, mano? Qual é, Thiago? Fala você. Tranquilidade? Fazer o que hoje? Qual a boa? Tô com a boa, moleque. Fala tu. Ha! Hoje eu vou botar pra pista, vou embalar. Hoje partiu pra noitada, vamos reinar. Hoje não quero problema, deixa a noite falar. Marcada do Noche que o show vai começar. Hoje eu vou tocar o puteiro, eu vou gastar. Hoje é Nath com os parceiros e estacar. Hoje a noite é licertinha, se alucinar. Não me acompanha que eu não sou novela pra te acompanhar. Tem showzinho pra nós tocar. 7 horas, casa do amigo, arma pra começar. O verde claro, as vodka, os Red Bull e o celular. Me convoca pra outras fitas, infelizmente não vai dar. Lemon Haze, Smoking Brown, Prodigy Stereo, Surround. Underground de Niterói, melhor lugar de se morar. Na camada da Praiana de Calango, Black Trunk. E hoje é show no Pico Punk, zona sul, a beira mar. Meia noite dou um arranque, chego na porta pra entrar. As mina querem um vagabundo, a dama pede pra eu cantar. Eu canto, ela se encanta, que a canja é particular. Chino logo se adianta com a minha. Da morena, visão, cena de cinema. Botei fé na night ontem, hoje vi que vale a pena. Alô? Caralho, leque, qual é a noite? Na moral, fala tu, 6 horas da manhã, cara. Porra, me dei bem, me dei bem. Foi irado, irado a night. Sorte tu que eu tô acordado. Reinamo, bro, reinamo. Aí alto som, alto espio. Irado, irado. Do punk. Vamos, alta ribeirita. Qual vai de hoje? Fala tu. Eu caminho por toda parte, na zona sul de Niterói, na zona norte de Marte. Fui do local, um local de Itacoatiara, do atol da Garopaba. Minha profissão é não meter os pés pelas mãos, é meter o pé na estrada. Ah, moleque, hoje eu quero acordar cedo, ver o sol raiar. Hoje eu vou arrumar minha mala pra viajar. Hoje a nossa praia é particular. Céu azul, vento, terral, suel entrando, vamos lá. Hoje tem peixe na brasa, na minha saca. Hoje é por minha conta, só relaxar. Hoje eu quero uma gata que é pra casar. Aproveitando enquanto eu vivo pra essa vida não acabar. Acordei bastante leve para uma vida tão breve. Tem barraca, hat, raca, prancha nova, não estresse. Agradeço numa prece dentro d'água, só parceiro. Privilégio Niterói, estado Rio de Janeiro. Não é querer tirar onda, é querer dropar onda. Dentro do tubo, observa a geometria redonda. Na cachu, sinto a queda, água sagrada, lava a alma. Vê se presta atenção que eu te presto um pouco de calma. Hoje um metrão de onda, imponente a parede. Água que passarinho não bebe, que também não mata sede. Céu azul, sol suave, mata densa, arma rede. Rango da mina, responsa, estrogonofe é o caldo verde. Difícil é decidir quem é que vai lavar o prato. A viola tá com rasta que vende artesanato. A riponga mó style, mas não raspa um sovaco. Xadrezinho, slackline, um amigo tirou retrato. Quando eu cheguei tava branquelo e agora tô mulato. Há mais de 2 semanas que não boto um sapato. Duas camisas, duas bermudas, sem cueca e só um casaco. Só braço, sem pela saco, como é bom vida no mato. Quero sair da cidade, adeus Rocinha e Ipanema. Relaxar minha cabeça, resolver os meus problemas. Já desliguei a antena, cena, sou no saquarema. Botei fé nessa viagem e hoje vi que valeu a pena.